Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Livros com Rumo. Estamos a dar início ao programa número 243. Novas conversas, novos convidados. António apresenta a nossa emissão desta semana. Boa noite. O nosso convidado vem aqui para conversar um pouco e desvendar aquilo que esteve por trás num projeto que é o Arquivo Secreto do Vaticano. São elementos, são notas, são apontamentos, são registros da vida, da expansão, da fé, do império, aquilo que era as pequenas tricas, os pequenos momentos, os anseios, alguns conflitos que estiveram sempre presentes no processo de globalização, o primeiro processo de globalização humana que se conhece, que levou os portugueses às várias partidas do mundo. É a presença em África, nas ilhas do Atlântico, no Oriente e no Brasil. São três volumes imensos, enormes. Fica já aqui a nota que são documentos fundamentais, essenciais para perceber um pouco da cultura do homem português, sem nacionalismos, mas aquilo que animou o nosso século XVI, o nosso século XVII e o nosso século XVIII. José Carlos Lopes de Miranda vem cá conversar sobre o projeto a que esteve ligado, ordenado e organizado pelo professor José Eduardo Franco, mas também fica aqui o apelo e a nota da equipa de Livros com Rumo, dizendo que o texto do professor José Carlos de Miranda é realmente, em português, na nossa língua materna, dos textos mais admiráveis que nos últimos tempos, nos últimos anos, nos foi dada a possibilidade de ler e fruir com grande prazer e satisfação. Uma grande entrevista, uma excelente entrevista e boa noite e melhores leituras. José Carlos Lopes de Miranda nasceu em Coimbra em 1961. É licenciado em Filosofia e Humanidades Clássicas pela Universidade Católica Portuguesa e em Teologia pela Universidade Gregoriana de Roma. Foi assistente do Centro de Estudos Clássicos da Universidade Católica Portuguesa, bolseiro da Comissão dos Descobrimentos junto do Arquivo Secreto do Vaticano e da Fundação para a Ciência e Tecnologia junto do Instituto Patrístico Augustinianum, onde se doutorou com uma tese sobre o confronto e a interação dos modelos sociopolíticos da Antiguidade e do Cristianismo. Desde 2004, é professor da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Católica Portuguesa, em Braga, e responsável pelo módulo de História das Religiões nos Mundos Clássico e Lusófono, no âmbito do doutoramento em Estudos da Religião. Das suas publicações destacam-se a primeira versão portuguesa do Apologético de Tertuliano e a primeira versão moderna do Liber Apologeticus e do Communitorium de Orósio de Braga. Mais recentemente coordenou uma secção do Dicionário das Ordens e Instituições Afins em Portugal, uma edição da Gradiva de 2011, e dos segundo e terceiro volumes referentes ao Oriente e ao Brasil do Arquivo Secreto do Vaticano. Documentação sobre a expansão portuguesa, uma edição da Esfera do Caos. Boa noite, José Carlos Lopes de Miranda. Obrigado por ter aceito o Boa noite. convite da equipa da Livros com Rumo. O objetivo que esteve ou que presidiu à feitura e elaboração deste tipo de trabalho, que pressupõe um trabalho árduo de investigação, de dedicação, de minúcia, para revelar um pouco o que é a atividade dos homens, a memória dos homens, aquilo que ao fim e ao resto foi a concepção e a atuação durante um tempo esse alargado no espaço diacrónico que é a história de Portugal ao fim e ao cabo. Pois. O objetivo esteve relacionado com a comissão para a comemoração dos Comissão 500 anos de de descobrimentos, Descobrimentos não é? portugueses. Nós esquecemos muitas vezes que Portugal teve um significado universal, o que é muito próprio da sua tradição católica e europeia. E portanto, em Portugal, nomeadamente a Nunciatura, a Embaixada da Santa Sé em Portugal, foi um centro nevrálgico que uniu a primeira globalização. Muitos povos que estavam em contacto com a primeira globalização. E A tradição de arquivar a documentação gerou na nossa nunciatura um acervo notável. Uhum. Ontem estive, por acaso, a procurar nos volumes se havia lá o pormenor romanesco de como é que estes documentos estão todos agora no Arquivo Secreto Vaticano. Porque eles de si, eles estavam em Lisboa até há bem pouco tempo. Claro, o seu dono, a embaixada, como sabemos, é do país mitente e não do país que recebe, e, portanto, está lá onde deve estar. Mas podia estar em Lisboa. Só na altura do PREC, com tanta história de revoluções e contra-revoluções, que lhe teve-se medo. À cautela. À cautela. Foi para Roma. De maneira que o Estado português teve a magnanimidade, naquela altura, de apoiar o programa de um professor da Universidade Católica, Artur Teodoro de Matos, que foi o primeiro coordenador, o coordenador da primeira fase, de juntar uma equipa de licenciados em História, através de candidaturas, de bolsas, para os pôr em Roma, 2 anos, dia após dia, a folhear as caixas. A fazer um levantamento. A fazer um levantamento. Uhum. Muitos dos documentos já eram conhecidos e, aliás, publicados e transcritos. Muitos, uma pequeníssima parte, mas sempre muitos. Uhum. Estamos a falar de 6 mil, não é? Mas é evidente, um investigador que quisesse ir a Roma, tinha ali uma selva, a indexação não estava feita, podia ter sorte, podia não ter sorte em encontrar o que queria. O objetivo do seu trabalho poderia aparecer. Exatamente. O objetivo é que agora temos acesso a todo o fundo documental da Nunciatura, que diz respeito ao mundo português, com um pequeno resumo, com os dados fundamentais, depois também há uma versão em CD-ROM para facilitar as buscas, claro. Há um bom conjunto de índices, e uma pessoa quer saber a história de um fulano que partiu do Rio para Macau em 1812. E facilmente faz a busca e depois vê se vale a pena ir a Roma para ler o documento inteiro. Há sempre um certo aspecto incógnito. Vai-se um bocado à aventura. Quase à aventura. Pois. Mas é um investimento já muito mais seguro, porque a sondagem está feita. A certeza, é? Pelo menos, quase na sua totalidade, está adquirida, porque exatamente. Há um trabalho a montante, se quisermos, montante, que permite realmente a segurança de ir a encontrar o objetivo do trabalho de investigação, que é realmente, para além daquilo que aqui é fornecido, estará ainda mais relativamente mais alargado na investigação, no caso concreto, para esse investigador. É um pouco esta, pois. Se quisermos, as pistas de orientação, as balizas que pressupõem este trabalho sistematizado por esta equipa. Exatamente. Isto foi a primeira fase que ficou, como é muito comum entre nós, em águas do calhau. Bem, primeiro tiveram muitas dificuldades, chegando a Roma, tiveram algo. A dificuldade mais óbvia foi aquela que me fez entrar, felizmente, no comboio em andamento. Uma das coisas, antes de chegar aí, uma das coisas que é interessante nisto é perceberam quando decidiram designar este trabalho Arquivo Secreto do Vaticano, e penso que o professor Eduardo Franco também o refere na introdução a este trabalho, que iria muito de encontro àquele pensamento mainstream, quase aquela coisa que é o lugar comum, o aguçar através, a partir da especulação. Sempre provocou um interesse, um questionar um pouco especulativo no leitor anónimo, no leitor médio, que por trás das paredes das bibliotecas do Vaticano, os arquivos, existem coisas de fácil acesso para justificar a ação e o proselitismo da Igreja Católica, mas há outra qualquer coisa que é intocável, ou pelo menos invisível, ou pelo menos o in, entre parênteses, para o cidadão normal, porque pressupõe qualquer coisa de, vamos lá, mais não tenebroso, mas um trato mais cuidadoso por parte do leitor. Tiveram esta noção deste risco, entre aspas, que corriam ao designar este trabalho desta forma e desta maneira? Eu suponho que, desde o princípio, alguém que pensasse vir a publicar em papel esta mole documental até pensava florir nisso como que em estrumeira. Porque às vezes esses equívocos podem ser rentabilizados em favor da ciência. No sentido de que, baseado no mito, quem sabe, haja um interesse da sociedade que depois se venha a revelar frutuoso. Porque o encontro com a verdade é sempre frutuoso. E os documentos são a verdade. E estão ali. É evidente que o depois também há o facto do nome ser secreto. Bem, todos os arquivos de Estado supõem uma certa reserva. Ou uma triagem, pelo menos, àquilo exatamente. Que quer tomar. E, sobretudo, uma triagem histórica. Isto não se faz história sem distância. E, portanto, como em qualquer outro arquivo, os acervos vão sendo abertos a uma certa distância. Por exemplo, foram recentemente os últimos a ser abertos, foram os relativos à Segunda Guerra Mundial, no tempo de Pio XII, ao ofício que ele instituiu para prisioneiros de guerra. E depois todos os investigadores são convidados a ir ver. Por outro lado, é verdade que se todos fossem fazer história, depois os aldrabões não ganhavam a vida. E, portanto, continua a haver lugar para ambos. O que é importante é que, com as aldrabices, digamos, se fertilize. Porque a história, como ciência, dificilmente concita a atenção da sociedade para ser financiada. Se, como quando a gente põe lixo para fertilizar o jardim, essas aldrabices o fertilizarem, olha, não me importo. Porque uma das coisas que é assim que decorre, e percebe, e pode-se também depreender das suas palavras, que há sempre uma especulação à volta do papel da Igreja Católica, que não irá ser motivo aqui da nossa conversa, mas que a Igreja Católica tem sempre alguma reserva, pelo menos algum cuidado em deixar, vamos lá, de peito aberto, todo o seu trabalho anterior, de maneira e modo a haver sempre o risco do equívoco interpretativo. Quer dizer, a Igreja Católica, por variadíssimas razões que fazem parte até do seu próprio magistério, há determinado tipo de elementos que tem algum cuidado em fornecer. Citou há pouco o papel do cardeal Pacelli, por exemplo, e a sua, por vezes, polémica atuação durante a Segunda Guerra Mundial, mas, de qualquer das formas, percebe-se que, nomeadamente nos finais do século XX, princípios... Ela só foi polémica a partir de uma campanha até indecente e desonesta, feita a partir de uma peça de teatro, nos anos 70, portanto, o Papa Pio XII, sobretudo, naquilo que poderia ser polémico na sua atuação, foi imediatamente por Golda Meir e foi proclamado justo entre as nações, pelo Estado de Israel, portanto, os factos é que o Papa Pio XII conseguiu salvar mais judeus do que qualquer Schlinder, não é? Portanto, foi uma campanha até... Olha, foi outra Dan Brown. É um pouco isso, pegando um pouco nessa ideia. Mas olha que não sei até que ponto eu estaria disposto a subscrever que a Igreja Católica tenha mais reserva do que qualquer outra instituição. Ou que a Santa Sé tenha mais reserva do que qualquer outro Estado. Eu diria pelo contrário, até pela própria universalidade e pela exposição. Pela exposição, hoje chamar-lhe-íamos mediática. Mas a Igreja Católica tem uma exposição mediática de milénios, que mais nenhuma outra comunidade humana sofre. Perguntei ao vento onde foi mago sopro encanto na aura bela em cruz, foi nas ondas do mar do mundo inteiro, terras da perdição, arco império, mil almas por pau de canela e mar. Pata de negreiro, tira e foge à morte, que a sorte é de quem a terra amou e no peito guardou. Cheiro da mata eterna, laranja luanda sempre. Thank you. sinal da vela em cruz foi nas ondas do mar, do mundo inteiro, terras da perdição. Barco, império, mil almas por pau de canela e mazagão. Funciona um pouco nisto e também decorre um pouco de alguns textos introdutórios a estes tomos, é que a Igreja Católica encarregou-se, um dos papas que eu tenho aqui alguns anotado, mas a partir do ano, penso eu, com Paulo V, a partir do século XVII, no castelo de Sant'Angelo, foi, vamos lá, encontrado o espaço onde estes elementos poderiam ter... Para colecionar diversos arquivos que já vinham sendo feitos na Cúria, na Chancelaria Papal. Mas a preocupação da Igreja Católica antecede esta data, penso eu, que no século IX ou século VII, quando começa a tomar, a anotar, a fazer uma espécie de um trabalho de inventário, inventariação daquilo que vai sucedendo na sua atividade, os conflitos, as pequenas tricas, as nomeações de vigários, de papas. A política, não esqueçamos que era a própria política. Durante um milénio a Santa Sé foi a ONU. Não é? Era uma espécie de conhecimento que, lembremos o papel de Carlos Magno, por exemplo, o Império. Por exemplo, tudo isso está neste arquivo secreto do Vaticano. Não, isto recolhe, sobretudo, documentação a partir do século XVI. E, portanto, a primeira instalação do arquivo no Castelo de Sant'Angelo é de 1605, por aí. À volta disso. Sim. Então, estamos no princípio. O que não quer dizer que não haja documentação mais antiga. A documentação mais antiga que foi sobrando, até há muito mais antiga, por exemplo, na Abadia de Monte Cassino. É preciso ver que os documentos mais preciosos foram roubados por... O roubo, quando é feito pelos Estados... Passa despercebido, mas Napoleão levou tudo para Paris. Sim. Natural não tenha voltado tudo, sobretudo os fólios mais preciosos. Mas o que há de mais precioso e mais antigo está na Biblioteca Vaticana e não no arquivo. Mesmo quando há a invasão por parte dos Estados da Santa Sé, pelas tropas piemontesas, já no século XIX, também aí não terá acontecido, eventualmente, algum surripar, se quiser. Pois havia a intenção de ocupar tudo simplesmente. Depois o bom senso foi prevalecendo, encontrou-se aquela magnífica solução. Os pactos lateranenses e da cidade-estado vaticano. Estamos a falar de 1820. Exatamente. E perpetuou-se para a humanidade esta fonte de memória coletiva. Isso foi meritório. Todos os Uma das coisas que é citada por vocês nos vários textos... Deixa-me voltar. Sobre a origem de registar, é preciso relembrar que a origem da Igreja Católica está na cristianização da primeira cosmópole da Antiguidade, que era aquele Império Greco-Romano. E, a uma certa altura, quando as forças vivas do Império, ou o centro nevrálgico, se deslocou para o Oriente, para a parte grega do Império, em Roma, havia de vez em quando um general germânico que proclamava um imperador, mas era uma coisa de arruaças de polícia, no fundo, arruaças de recrutas. E, portanto, podia-se dizer que desde Constantino é problemático. Não havia imperador em Roma. E, porém, a sociedade continuava a precisar de pontos de referência. Esse ponto de referência encontrou-os na rede episcopal, primeiro. E, mais tarde, com a germanização do Império Latino, na rede dos mosteiros. E, portanto, grande parte das funções que a Cúria Papal foi absorvendo foi porque alguém tinha que pegar aquilo. E a Igreja tinha uma estrutura que decalcou da estrutura jurídica do Império Romano, e o Império Romano sempre já tinha, na Roma Arcaica da República, havia um tabularium que fica ali no Palatino, entre os dois grandes templos, onde se guardavam os registros importantes das relações inter-estados, inter-soberanos. E, portanto, isso foi simplesmente continuado pela Igreja. Há o tipo dos registros, o nosso registro civil é um decalque do registro do batismo, não é? É evidente que, pouco a pouco, em que o Estado quis tomar, foi tomando, na Idade Moderna, foi tomando conta das zonas mais recatadas da vida do cidadão, chegou a tudo, agora quase se nos mete na alcova, não é? Qualquer dia teremos uma grande revolução, que é a revolta da privacidade, a revolta da vida pessoal, a revolta da família, contra esta mancha total. Mas houve um tempo em que, na transição da antiguidade, na derrocada da infraestrutura do Império, houve um tempo em que houve déficit de Estado. E a Igreja preencheu esse déficit. Historicamente foi assim que nasceu o papado. Uma das coisas que também e o seu arquivo o que é que acontece? Vocês, como investigadores, têm a noção, ou pelo menos há a percepção, que a Igreja como estrutura, e retomando esse conceito que agora lançou aqui para a nossa conversa, que a Igreja tinha a noção, ou pelo menos implicitamente percebia que era importante o coligir de toda esta documentação, mesmo partindo do início deste tipo de trabalho, partindo da ideia, quase aquele lugar comum de fazer história, de compreender a história, para explicar melhor a atividade humana. Isto é quase um lugar comum à concepção da história dos Annales em França, de Lucien Febvre e Marc Bloch, mas ao fim e ao resto é um pouco, tem como investigador, o professor percebe que esta atitude, aqueles homens tinham este bom senso, ou pelo menos esta lucidez possível de interessar alguém futuramente, como já iremos aí essa argumentação que usou da questão da separação da antiguidade para a modernidade que a Igreja, o cristianismo, vem introduzir no homem ocidental. O cristianismo é aquela grande fatia de um milénio, é o miolo do pão, digamos. A antiguidade é uma códia, a modernidade é outra códia. Temos ali um milénio, que é o milénio que gerou as nações europeias e a atual cultura ocidental, a que por maldade e por cronocentrismo os modernos chamaram média, mas que no fundo é o todo. É o todo da história. Um traço importante de qualquer cultura que tenha a marca do cristianismo é o da preservação da memória, porque o cristianismo é sobretudo um facto histórico. Portanto, já desde os textos fundantes do cristianismo são os evangelhos, que são registros. Sim. Registros de ditos e de feitos. Não é? É evidente que se o cristianismo se alimentasse de narrativas míticas em eras primordiais, não seria tão importante registar o facto. Mas o que é certo é que a Igreja ainda hoje se concebe como uma continuação física perpetuada dos apóstolos. Mas está a querer dizer que essa questão apologética dos apóstolos, e nomeadamente de São Paulo, essa fissura que é, vamos lá, a atuação do cristianismo original, pressupõe já uma ruptura num paradigma que era um paradigma outro, que era, vamos lá, a intimidade do homem e a causa pública na sua atuação da causa pública, separando da causa pública grega, que tinha a distanciação com o divino e com o sagrado, e o cristianismo vai pressupor uma imediaticidade na relação com o sagrado, até a ausência da impossibilidade de nomear o Adonai, por exemplo, que o judaísmo implica. O cristianismo, ao fazer isso, vai reestruturar a dimensão até do próprio social. É isso que inicialmente está nessa atuação que depois levará a uma proximidade maior entre a estrutura e a hierarquia, se quisermos. Falou há momentos os mosteiros, por exemplo. É essa proximidade entre o leigo, se quisermos, o laico e crente ao mesmo tempo, e depois a apostolação, vamos lá, impregnada na atuação destes homens e desta Igreja, ou deste cristianismo. Não sei, tenho que pôr um bocadinho ordem, pôr ordem, acho que nomeou muitas ideias, eu não sei qual é o filão que as possa unificar. Um deles que lhe proponho pode ser este. A ruptura com... A Bíblia é essencialmente uma ruptura com a religiosidade imanente da antiguidade. Quando eu digo religiosidade imanente, quero dizer que a religião, como sistema de mitos e de ritos, destinava-se a dar solidez à sociedade. Uhum. E nisso continua a ser, a religião continua a funcionar nesse papel. Evidente que o cristianismo, nesse aspecto, não é só religião. Uhum. Não é? Mas é-o. Historicamente foi-o. Uhum. E é-o. É-o, digo, religião. Uhum. Portanto, a Bíblia é uma ruptura com uma religiosidade imanente no sentido em que remete o nosso ponto de referência essencial para fora do mundo, para a transcendência. Porque o Deus da Bíblia é um Deus criador que transcende o mundo, que não está no mundo. Ao passo que as divindades antigas, ao passo que as divindades antigas são ou os antepassados ou os elementos da natureza, quando muito os astros estão a meio caminho. Os mitemas que acompanham o homem depois no seu cotidiano. Ora, isso faz com que o horizonte imanente, histórico e terreno, esgote as expectativas do sentido da vida pessoal. São sociedades. As sociedades antigas são muito compactas, não é? Sim. E a religião e a política não se distinguem. A distinção entre religião e política é profundamente bíblica. Porquê é que é possível distinguir religião e política? Porque os ritos de pertença transferem-se para um Deus transcendente. O que significa que a sociedade fica muito mais horizontal, passa a haver fundamento para um sacrário em cada pessoa, na sua relação com um transcendente, que o exime, que o liberta do exclusivo horizonte da cidade terrena, não é? E se calhar o conflito a que se referia, o conflito a que se referia é esse. Isto inicialmente gera um conflito com o Estado absoluto antigo, não é? Ah! vida diz na verdade nua e crua. Mais vale dar numa sarjeta, mais vale dar numa sarjeta que na mão. De quem nos inveja a vida, de quem nos inveja a vida, tira o pão. Eu vou ser como a topeira, eu vou ser como a topeira que esburaca. Essa questão, depois, que também é passível de ler, e se eu li bem o seu texto, esta tentativa que depois, na modernidade, ou pelo menos aquilo que é o iluminismo, de fazer reverter um pouco essa relação que acabou agora de enunciar, até que ponto é que põe em causa ou não este tipo de, vamos lá, de valoração que o homem tem, ou de imediaticidade que o homem tem no seu relacionar com o sagrado, com o religioso, daí questionar. Pois pô-lo em causa. Desde o iluminismo que nós assistimos a uma repressão da dimensão religiosa, por causa de elas, a partir da difusão da revelação bíblica, a dimensão religiosa subtrai o homem à obediência absoluta. E é por isso que se reprima. Restaurar o Estado absoluto implica ter que perseguir a religião. Não toda a religião. Uma religião mansinha, de tipo astrológico, esotérico, que não tem implicações morais, ótimo, essa é bem-vinda. Não é isso que nós estamos a assistir hoje em dia, por exemplo, com o New Age e outros derivados afins? Esse mercado não incomoda o poder absoluto. Esse mercado, aliás, convém-lhe, porque o poder absoluto gosta do relativismo. Se tudo é relativo, ninguém pode impor nada a ninguém. Se ninguém impor nada a ninguém, à primeira vista, assim, ah, vamos ser todos tolerantes e vai ser uma sociedade de paz. Harmonia, pelo menos. O problema é que, se ninguém não pode impor nada a ninguém, ninguém pode pôr limites ao poder. E o poder, por sua natureza, tende a absolutizar-se. Por isso, se não houver limites naturais, aliás, a Declaração Universal dos Direitos Humanos significou, a meu ver, um passo gigantesco no progresso moral da humanidade, mas para o fazer teve que arrepiar caminho de 200 anos de história juspositivista e referir-se a uma lei natural. Ora, uma lei natural significa que há um dado de facto, que é uma natureza humana, que para os crentes está feita por um Deus pessoal e inteligente, e por isso é inteligível, mas para os não-crentes está feita, não sabe bem porquê, mas está. Mas está. Portanto, é acessível a todos. E a importância dos direitos humanos é essa. Que é, está ali uma natureza cuja legibilidade é racionalmente acessível a todos, e com isso se podem fundar os limites naturais do poder. E o legislador embate ali. Claro. Ora, o mercado religioso da imanência torna tudo relativo, tudo possível, e, digamos, possibilita mal a liberdade absoluta, a autoestrada da liberdade absoluta. O problema é que as pessoas esquecem-se que a liberdade absoluta é outra face do poder absoluto. Mas uma das Desculpa, a liberdade absoluta é outra face do poder absoluto, no sentido de que a liberdade absoluta é o poder absoluto do mais forte sobre o fraco. Mas uma das coisas, e estamos... E aí restauramos a antiguidade, porque a antiguidade é extremamente darwinista do ponto de vista social. Mas era isso que eu lhe ia dizer. Assistes, por exemplo, no século XX... O nazismo foi um darwinismo social. Era isso que eu... Que restaurou o paganismo antigo. Era isso que eu ia lá chegar. Heidegger, com que está na... Vamos lá, não está na gênese do que quer que seja, mas este pensamento filosófico do filósofo da Floresta Negra, o que é que acontece? Ele percebe na sua construção de um paradigma, se quisermos, quase o primado da tecnicidade, justificativo de uma linguagem que pode dominar o outro, um reverter de todo o saber e de todo o atuar, já na modernidade, fazendo reverter esse caminho, por exemplo, para a Antiguidade Clássica, nomeadamente para os filósofos pré-socráticos e, nomeadamente, para uma atuação dionisíaca. Até que ponto é que esta tentativa que está em atuação, pode dizer-se, algum exagero da minha parte, mas é aquilo que nós estamos assistindo, que este pensamento heideggeriano não faz dar este salto de uma antiguidade supostamente colocada a bom recato, mas que neste final do século XX, XXI, e esquecendo o lado esse neo-darwinismo, do nazismo, social, que de facto funciona novamente e de uma forma esplendorosa, diria eu, quase. Eu aí quase me sinto arrependido de ter ido longe demais e gostava de pôr um ponto no i. A ruptura com a imanência, no que isso significa de liberdade do humano e de preservação da dignidade da pessoa humana, não é um exclusivo bíblico, como eu posso ter dado a entender. Heidegger, de algum modo, vem, é como assim diz, são as melhoras da morte da metafísica, admitindo que ela tenha morrido, que eu não acredito. Mas, se ela morreu, como dizem os filósofos baratos e não só, são as melhores da morte. Heidegger restaura a metafísica. Ora, a metafísica grega foi... Porque essa metafísica grega, restaurada por Heidegger, pressupunha a valoração do deslumbrar perante a descoberta da metáfora desses filósofos pré-socráticos. Portanto, o que é que acontece isto numa época, numa idade de... Deslumbrar perante... Não é só pela metáfora em si, é pelo termo da metáfora, pelo significado da metáfora. E a colocação do ser, até... Ora, aí está. Ora, a colocação, o termo da metáfora é o ser. E o ser que transcende os entes, o ser que transcende todos os seres, é a descoberta da metafísica. Esse ser que transcende os entes, já Aristóteles o identificou com a divindade das religiões. Qual é a diferença fundamental entre esta metafísica e a revelação bíblica codificada a partir de Moisés? Só que a Heidegger não interessava a metafísica, é que a metafísica grega era uma coisa de filósofos. Há muitas culturas que não têm filosofia, isto é, o pensamento lógico contaminado, mas não encontra nenhuma cultura sem religião. Ora, se a emergência do Deus transcendente ficasse na filosofia grega, ainda continuaríamos hoje lá com duas escolas de iluminados, capazes, mas incapazes, digamos, de fecundar a sociedade inteira. No âmbito da religião, a revelação bíblica, difundida universalmente com o cristianismo, no fundo veio tornar acessível às massas, a todas as massas, o ponto de referência libertador a Deus transcendente. Porque aí deixa de ser um privilégio dos filósofos gregos. E a identificação foi feita-me espontaneamente, até porque a revelação de Deus no Monte Sinai a Moisés tem uma insistência no nome, que é uma insistência muito semítica. E o nome é só este. O nome é Eu Sou. Sou, claro. O Sou. E, portanto, a identificação entre o ser transcendente e o Deus revelado na história veio generalizar, veio, digamos, tornar acessível a todos o privilégio dos filósofos, que era referir-se a Deus transcendente. Sim. E, portanto, olhar para o mundo, quer natural, quer social, a partir da nobreza do sujeito. Sim, sim. Da preeminência do sujeito. Que é isso o fundamento da nossa civilização. A que os orientais temam, ainda não tenham chegado. Thank you. ligados a este seu trabalho, pelo menos a alguma responsabilidade sua, que é a questão do padroado do Oriente e esta questão da globalização. Chegaríamos ao final da entrevista sem falar deste pois, seu sim, trabalho. Sim. O que é que acontece? Esta noção daquilo, e teremos 10 minutos para explanar um pouco do que aqui está espraiado, um pouco a noção de ser português, apesar de ser italiano, no Tibete. Ser português, por exemplo, a uns criptofilósofos coreanos que vão, penso eu, à corte da China. O porquê? Vejo que leu mesmo. esta questão de diferença, estas fissuras entre uma espécie de, se quisermos, neopaganismo, ou pelo menos a questão da ritualidade da corte chinesa, ou pelo menos dos mandarins, e depois o apostolado, ou pelo menos a divulgação da fé por parte dos missionários, muitos deles jesuítas na China, na Birmânia, em Goa. Portanto, tudo isto está aqui relatado. É fundamental esta noção de ligação, apesar das nossas, os descobrimentos, estarmos a falar de homens do século XVII, século XVIII, que já há, se quisermos, um fio muito ténue de ligação a isso, mas apesar de tudo, era essa a estrutura, essa orgânica que funcionava e presidia, se quisermos, à consciência deste homem. Nestes homens. Era um pouco isto que está aqui nestes documentos, estão nestes documentos aqui. É. Eu acho que está nesses documentos um cenário que poderia alterar muito os lugares comuns, muitos dos lugares comuns historiográficos, sobretudo de história eclesiástica, mas também de história de Portugal. Nós fomos muito lesados pelo nosso século XX, que foi uma doença anímica que provavelmente nos matou. Se é verdade que somos o país, o segundo campeão da taxa de natalidade em baixa, portanto, provavelmente esta doença anímica provavelmente ter-nos-á matado. Mas, enfim, Portugal continua na língua. Não é coisa que me preocupa, não sou apocalíptico nisso. Mas tive a impressão de que muitas teses beneficiariam do contacto. Os documentos são sempre a fonte da história, claro. Não é? E a ciência... A coisa mais paradoxal é a ciência ter medo da verdade. E a história muitas vezes não é tratada como ciência porque já o historiador é quase pago pelo poder de turno e vai já à procura do que quer. É evidente que em toda a ciência vai sempre à procura de alguma coisa. Mas a atitude do cientista é estar disposto a desinstalar-se. E não abrir o flanco à suspeita. Exatamente. E, portanto, seria muito bom que se fizesse história sempre com documentos na mão. E agora não há desculpa. Eles estão aí acessíveis. E grande parte da história da expansão portuguesa é a história trágica de um país intolerante. Para mim é uma virtude dizer que é um país intolerante. A tolerância foi inventada para o Império Colonial Inglês. É muito prática. Permite explorar as matérias-primas, borrifando-se para os povos. E o modelo perfeito e acabado é o apartheid. Da África do Sul. Sim, sim. Em que o outro é tolerado, por exemplo, a gente tem que aturar, ele está ali, mas interage minimamente. Ora, o contacto dos portugueses com os outros povos, com todos os custos de violência e de abusos que houve, foi tudo menos tolerante, mas por isso teve as virtudes da intolerância. E as virtudes da intolerância foi a interação entre sujeitos, de facto, e isso, curiosamente, faz inimigos e faz amigos. E nós deixámos um rastro de portugueses. A preocupação de um dicionário de latim birmanês português, por exemplo. Muito para além da nossa capacidade de domínio político, ou comercial mesmo. Nem muito menos militar, que aí zero. Zero. Não tínhamos mesmo nenhum. Claro. E nós deixámos um rastro de povos que se passaram a sentir portugueses. De algum modo, como num casamento, a gente passa a sentir parte daquela família e já não se lembra bem se é por casamento, se é por via biológica, se por via cultural, mas já não me interessa. Passaram a sentir-se portugueses. E a esfera de influência de Portugal foi muito breve, foi diminuindo, e essa gente ficou portuguesa agarrando-se a uma infraestrutura jurídica, que era a infraestrutura jurídica do padroado, que era eclesiástica. Eles eram eclesiasticamente portugueses só. Rezavam em português, já não falavam português, a maioria deles. Não são só lusodescendentes, não. Muitos, sim, seriam de produto da mestiçagem. Mas, a maioria não eram lusodescendentes. E eu até faço numa notinha de rodapé com modéstia que, da minha experiência, tive uns longos anos de experiência musical em Roma, e todos os anos, na Epifania, o Papa chama os arcebispos para dar o pálio, que é o sentido da comunhão dos arcebispos, com o arcebispo Mor, que é o arcebispo de Roma, ou patriarca de Roma, que é o Papa. E era uma coisa curiosa, todos eles são chamados pelo nome. E, às vezes, para cima da centena. A coisa mais curiosa é que vinha sempre um grupo forte de brasileiros, uns 20 e 30 brasileiros, e da Índia e da Indonésia, outro grande contingente. Uhum. Quando começávamos a ouvir os Dias e os Fernandes e os Sousas e os Silvas, vem do Oriente, vem onde não se fala português. Mas do Brasil, onde se fala português. Está bem, de vez em quando lá vem um Moreira, mas quer dizer, nomes alemães, italianos peruques e coisas afins. Exatamente. É o que mais há. Isto porquê? Porque, com certeza, no Oriente não tiveram mais esta perpetuação mas do nome. Mas também se percebia aqui nesta sua documentação, ou nesta documentação deste tomo 2, por exemplo, que conflitos, nomeações, adversidades, animosidades, todas elas passariam juridicamente depois por um parecer exterior até ao próprio... Tentava-se dirimir os conflitos internamente, mas normalmente eles passavam para... saíam para Lisboa, até ao Vaticano. Necessariamente, sabe porquê? Porque o rei tinha jurisdição de bispo. Uhum. O nosso rei tinha jurisdição de bispo. Ora, isso não pôs problemas, mais ou menos, até Dom João V. A partir do momento em que o governo cai nas mãos de gente que não é católica, aquilo estava condenado. Ainda por cima, a infraestrutura eram as ordens religiosas. Ao acabar com as ordens religiosas, deixou de haver recursos humanos, digamos, para alimentar esta rede imensa, que não se esqueça, que era o nosso erário público, que pagava ao bispo de Tonquim, uma tensa. Em Tonquim, na China. O Dom Luís ainda pagou. O rei Dom Luís, naquela monarquia maçónica. Porquê? Porque eles percebiam aí que o Estado podia, digamos, tirar dividendos. Mas é evidente que a Igreja não podia tolerar isto. E pouco a pouco, sobretudo a partir da instituição da Sagrada Congregação de Propaganda Fide, que significa Sagrada Congregação encarregada da propagação da fé, começou a tomar conta e a disputar os territórios da jurisdição portuguesa. O rei estava-se por frente. O nosso rei era já um fantoche liberal. Digamos, o último rei de Portugal foi Dom Miguel I, na realidade. Mas o ministro, o secretário de Estado dos Negócios Eclesiásticos, pois muitas vezes estava-se lá borrifando para isso. E daí que faziam facilmente uma concordata conveniente a ambas as partes. O problema é que ambos sacrificaram. As massas não entendiam isto. Muitas vezes também porque perdiam privilégios. Porque na Igreja, digamos, de jurisdição portuguesa, uma família que era importantíssima e que perpetuava os cargos dinasticamente, passava a valer tanto como aos outros recém-chegados da missionação italiana. Portanto, em princípio, também há, evidentemente, uma defesa de privilégios temporais. Mas eu, ao fim, comecei a perceber, por abaixo-assinados, aquilo até é enternecedor. Nós encontramos listas e listas de abaixo-assinados, escritos em caracteres indis, com uma traduçãozinha latina ao lado. Há aqueles fulanos a pedir a Dom Luís, o nosso rei, que nos dê um bispo da sua língua. Ora, Dom Luís já estava longe, já não estava nem aí, como dizem os brasileiros. E o Papa, pouco a pouco, mas a sabedoria da Igreja Católica está nisto, vai devagarinho. E pouco a pouco a questão foi morrendo por si. Mas é evidente que ficaram ali muitos fiéis, cuja teimosia era esta, que era a única maneira de eles serem portugueses. Ora, como é que se nós fôssemos... Eu invejo muito os ingleses, porque, sendo maus, têm mais sorte do que nós. Maus entre aspas, por amor de Deus. E maus porque o modelo colonial deles, que não tem esta infraestrutura de base, de apoio vicinal, com o facto de permanecerem as instituições simbólicas monárquicas no topo do Estado, permite dar uma continuidade. Sim. Hoje as pessoas referem-se, aliás, continuidade constitucional em muitos casos, não é? Como o Canadá, a Austrália. Commonwealth. Portugal tem todas as condições biológicas, digamos, de base para ter uma Commonwealth, mas cortou-lhe a cabeça. O facto, o nosso liberalismo, o andarmos continuamente a impor o modelo europeu-francês a Portugal, no liberalismo, e depois a desordem sucessiva das diversas ditaduras republicanas matou-nos. E, portanto, sem cabeça, Estou convencido que se um timorense tivesse um rei em Portugal, não era preciso Timor ser independente, como não é preciso a Austrália, e seria mais independente de facto. Não é? Nesse sentido, isto dá-me... Ver a nossa história é ver a história de uma avózinha a ficar xexé e metedó. Chegado ao final de mais um Livros com Rumo, este foi o programa número 243. Hoje, como convidado, o professor investigador José Carlos Lopes de Miranda. Para além da reposição ao domingo, a partir das 7 da tarde, esta emissão poderá também ser escutada a partir do site da Universitária em rumo.pt. Voltamos na próxima semana. Tenham uma boa noite.